e dizer que foi aqui, exatamente aqui, que tudo começou, em 1991, com a Dagari Beck, que depois se transformou e mudou de nome para Conte Kitty Beck, e desde 2016, exatamente, nos designamos como Forever Industrial Solution e chegamos aos dias de hoje, a 2021. Esta fábrica começou a laborar em junho de 2021. Temos feito um trabalho árduo e este ano, no ano de 2021, vamos atingir a nossa maior faturação de sempre. É a nossa maior faturação de sempre e não vai ser o nosso melhor resultado de sempre, porque este segundo semestre está a ser extremamente duro na gestão da evolução dos preços da matéria-prima, na gestão da escassez da matéria-prima, juntando-se a isso todo um grande desafio logístico e de energia que de algum modo não nos vão permitir que no ano dos nossos 30 anos, além de termos a nossa maior faturação de sempre, também registarmos o melhor resultado de sempre. E quando esteve cá o anterior Ministro da Economia, andávamos ali com os 5 milhões de euros. O atual Ministro da Economia, já estamos acima dos 10 milhões de euros. Temos agora uma âncora industrial que é aqui, em Nelas, em Viseu, e estamos a fazer uma âncora comercial em Espanha, sob a designação de Forever Life, já que temos presenças físicas em Madrid, Barcelona e Valência, e é daí que vamos querer, de algum modo, se me permite a expressão, conquistar o mundo.